291, livre de restrição dessa parada 2517. O sinal ILS é que se reporta estabilizado. Controle Gol 1868, passa 1600, Puka, Jamaracas. 1868, boa noite, contato radar na decolagem do Sol 230, desvio Puka, Jamaracaju. 230 no Peixe, 1868. Autorizado, senhora, número 1 na aproximação, número único. Voo Iduna, Juxime 17. Zona 52, chame Recife no 2685, alterna 1245. Boa noite, bom trabalho, C3, Zona 52. Comente, bom voo. Autoriza a flor de Aracaju, voo no 868. Boa noite, coordenação. Aracaju, 1868, pegando. Passaredo 2228, chame Recife 1288, alternando com 1260. 288, 260, Passaredo 2228. Obrigado, bom trabalho. Uhum. Partindo para o localizador esquerda 160. 60, sim, tipo lote TAM 3891, obrigado. 1868, você me retira no 2685, alterna 12545. 2085, 2545, boa noite. Estabilizou, tá? 3891 na pista vista. 3891 completa final e ele é SP, chama a torre 7895. 395, obrigado, boa noite, 3891. Boa noite. Salvador 389 da Samba, boa noite, passando externo, baixei pra mão. 389, pouso autorizado, pista 10, ventou no 70 graus, 5 mais. Copiando, livre pouso no 0, tá 389. 8891, Sala 27, siga via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, 023, 891, boa noite. 0 da Sam, muito boa noite, sendo identificação, desça para 2010, Pro de Duna, ajuste no 017. Só conseguiu copiar a identificação, 3170. 3170 já está identificado, desça para 2000 pés, ajuste em Salvador 1017, da presente Voo e Duna. Pedro 70, Justiça de Salvador, permanece 17, ligue sinal INSC, a porta está habilitada. 107, a porta está habilitada no INSC, o da 3170. João ainda está trabalhando aí? Não, não, ele disse que ia voltar, mas até agora nada. Só ele mesmo, né? Beleza. Ele tá enrolando todo mundo aqui, mas o povo aqui é meio enrolado mesmo. Aí fica assim mesmo. Fica tudo do mesmo jeito. Um enrola do lado, um enrola do outro. O único que voltou foi o Leite. Ah, beleza. Se encontrar ele, manda um abraço. Vai, Rona. Vai, só aí. Deixa. estabilizado no X-Way, o da 3170. Da 3170, completa final em Chabatão e Salvador, 75895, bom pouso. 3895, bom trabalho, da 3170. Salvador, muito boa noite, Altan 3160, na final, baixada travada visual. Altan 3170, pouso autorizado, pista no zero, vento no 70 graus, 5 metros. Livre pouso 90, Altan 3170. Na 70 Solo 02, siga via Alfa Juliette, porta 612. Alfa Juliette, Santos, Costa, porta 612, está 3170. Dormo. Boa noite, Tripo. 5-5-5-6, na Mato Carlos. 5-5-5-6, boa noite. Acione identificação. Só para 2.000 pés, Prodiduna, Juxa no 0, 1, 2, 7. Para 2.000 pés, Prodiduna,